Sem querer eu te engani, a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Estamos ao vivo aqui, bom dia. Bom dia! E aí? Atrasei 5 minutos hoje, não foi? O computador, a internet não estava pegando lá no desktop. Eu tive que vir aqui para baixo, pro notebook. Deixa eu ver, deixa eu já mostrar aqui, ó. Escolhi a revista Wired. A revista Wired é somente a das revistas mais fodas que existem no planeta. A revista Wired é foda. Ela chega muito cara no Brasil, mas sempre que eu viajo para fora eu compro. É, dá vontade de escolher a data da viagem. Quando eu vou para os Estados Unidos, assim, dá vontade de escolher uma data que seja bem um pouco antes do momento de trocar a edição da Wired para ver se eu compro a edição anterior e a nova, sabe? No Brasil ela chega a R$ 60 a revista. Foda. E essa capa aqui, ó. The Next Steve Jobs. Genialidade está em todo lugar. Mas nós estamos desperdiçando. Como desbloquear as grandes mentes do amanhã? Assim, The Next Steve Jobs é um pouco sensacionalista, exagerado, mas tudo bem, porque em uma criança parece que essa enfim, Steve Jobs não é a referência maior de, eu acho, na minha opinião, de a maior referência de exemplo de como nós gostaríamos que nossas crianças fossem. Acho que algumas coisas dele sim, mas não é a grande referência. Mas entendi a mensagem, claro. Ele quis dizer isso. E essa é uma matéria, essa revista Wired, ela. Lá de quando? Novembro de 2013. Novembro de 2013, caralho. Novembro de 2013, bicho. E aí, tem meus riscados aqui na matéria. Matéria começa com Free Thinkers, pensadores livres, claro. Se não tem como você despertar a genialidade natural de seres humanos, né, que estão crescendo, sem você dar-lhes liberdade de pensamento, free thinking. Dá um bom dia, pessoal, aqui, vai. Deixa eu entrar na página do bom dia aqui. Rádio Oki. Gatilho de escassez atrasando a live. Mata nós, Ramon. Gatilho de escassez. É, Débora Malena, Porfírio. Chega a falar de você, Arthur Aquino, Luan, Victor. Não chegou a notificação aqui? 30 pessoas assistindo só. Já lembra que Steve Jobs? Sabia que o Hangout com o Goff ontem ia atrapalhar o dia de hoje? Não, não teve nenhuma relação não, Luverson. Você falou sabia. É, não tem como saber isso, né? Como é que você ia saber isso? Não teve nenhuma relação não. Bom dia, Jobs era muito louco, bom dia. Subtítulo de hoje, falam tanto de Jobs, pouco do Oz. Por quê? Ah, porque o objetivo aqui é despertar a atenção do maior número de pessoas e o nome Steve Jobs chama mais atenção. Talvez, assim, então, primeiro de tudo, ele foi quem estava à frente do negócio. As pessoas que são um pouco mais do universo de tecnologia mais profunda, elas dão mais bola para o Oz, mas ele não foi a figura que representou o negócio. Ele ficou nos bastidores, né? Então, não tem jeito. É tipo o cantor da banda e o baterista, né? Analogia talvez não muito perfeita, mas bom dia, papai. Sem notificação mesmo? Porra, bicho. louco, não tem notificação. Por quê, hein? Será que é porque eu. Sabe que eu atrasei 5 minutos, aí o YouTube falou: atrasou, seu Murilo? Pois então, não vai ter notificação. Não consegui me inscrever no Reaprendizagem. Meu cartão Banrisul não tem parcelamento. Hugo, responde qualquer e-mail meu, que a equipe de suporte te ajuda em alguma coisa, em viabilizar, em fazer acontecer. Se você tá afim, que bom que tá afim, mas a equipe vai dar um jeito de você poder participar. Não notificou. O Paulo nunca viu notificação, mas sempre. Ctrl F, Ctrl F, Ctrl F, trazer a live, morning, cheguei, bom dia, Renata, Ricardo, Patrícia. O Google está entregando atrasado. RC7, julho. É nós. Daqui a pouco começa a brincadeira, hein? Ó. Então, essa matéria aqui é interessante. The Next Steve Jobs. É sobre o assunto que eu adoro, educação. Eu escolhi essa matéria porque ontem eu. Cara, ontem foi um dia histórico para mim. Foi um dia histórico para mim ontem. No sentido de que talvez ontem eu senti que abriu uma fenda no universo de oportunidade para mim. Ontem eu visitei a Secretaria de Educação do Governo de São Paulo, conversei com o pessoal da comunicação interna, da intranet, comunicação interna, e assim. A Secretaria de Educação do Governo de São Paulo é a maior. Se fosse uma empresa à parte, seria a maior empresa do Brasil em número de empregados. A Secretaria de São Paulo tem 300 mil funcionários, 200 mil professores. É uma loucura. E eles têm uma intranet muito bem feita. Porra, confesso que eu me auto-observei em relação a isso, né? Porque eu fui com preconceito, tá? Todos nós temos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos. Esse é o assunto da aula inaugural do meu curso. E a Aninha tá comigo, ela tá aí online, a Luísa, minha assistente, ela foi comigo ontem. E eu imaginava um negócio um pouco mais gambiarra, mas. E, porra, bem feito a intranet, funciona, é bonita. E eles têm um mega canal de comunicação com os professores. Camila, e aí? Vai incluir criatividade nas escolas? Um processo como esse, Camila, demoraria uns 2 anos de articulação. E eu estou feliz porque eu acho que eu dei o primeiro passo. Primeiro passo de um processo que pode culminar com uma penetração violenta da criatividade nas escolas. Isso está conectado com o assunto da matéria de hoje. E, claro, sempre, primeiro de tudo, eu quero oferecer para as próximas turmas um desconto que a gente dá para professores, quero aumentar a quantidade de vagas para professores, quero oferecer o desconto, vou começar uma parceria. E miudinha, de pouquinho em pouquinho, mas eu consigo visualizar grandes coisas acontecendo. E eu, historicamente, quando eu visualizo, acontece. Historicamente, né? Estatisticamente, não sempre, mas como você acha que o professor se capacitar para dar aula de criatividade nas escolas de hoje? Olha, Manier. Primeiro de tudo, acho que o professor se capacitar para ser criativo, para dar aulas mais criativas. O meu objetivo não é. O meu objetivo principal não é ter matéria de criatividade nas escolas. Não é esse o objetivo. Meu objetivo principal é que é atualizar o software, como eu falei, habilidades do futuro, dos professores. Porque de todos os professores, professor de história, de química, porque se todos os professores passarem a buscar a criatividade na forma de dar as aulas, na abordagem com as crianças, projeto âncora em Cotia, não. Haja falar, é uma escola pública, não é isso? É isso? Alguém me falou, tem um amigo meu que mora no interior, acho que é Cotia, tem escola pública, então assim, generalidades tem em todo lugar. Escolas públicas, privadas, ricos, pobres, mas nós estamos pensando como Unleash é deslanchar, desbloquear as grandes mentes do amanhã. E aí, essa matéria aqui, ó, muito conectada com coisas do curso e tal, com a minha visão, a minha visão é a realidade, né? O nosso sistema educacional está enraizado na era industrial. Ele valoriza pontualidade, atendimento, attendance, que é presença, e silêncio acima de tudo. Ele valoriza pontualidade, presença e silêncio acima de tudo. E assim, isso é tão enraizado que a gente, mas é isso mesmo. A gente tem dificuldade de. Não é isso, não. Porque é tão enraizado. E assim. Eu não estou dizendo que tem que ensinar as crianças a ser pontuais, é importante. É importante. Elas têm que ir, elas têm que aprender a fazer silêncio em alguns momentos, têm que aprender. Mas esses não podem ser os três principais pilares. Os principais pilares têm que ser respeito à criança, liberdade de pensamento, imaginação, criatividade, aprendizagem, que elas aprendam. Esses têm que ser os pilares. Aí você também. A escola é um lugar de construção do indivíduo como um todo. E aí envolve também construir a parte ética, a parte moral, a parte social, a parte. Por aí vai, né? Mas não pode ter esses pilares. Aqui tem um pouco de história das iniciativas diferentes de educação que mudaram, né? Então, desde Sócrates até Montessori, Waldorf, e mais recentemente, achei massa aqui, que na mesma lista que está Montessori, o Steiner, que é da escola Waldorf, na mesma lista está 2006, Ken Robinson, que fez o TED Talk mais visto do mundo, que chama Escolas Matam a Criatividade, de todas as palestras TED do mundo, a mais assistida é Ken Robinson, Escolas Matam a Criatividade. E ele diz que os estudantes deveriam ser livres para cometer mistakes, erros, e buscar seus próprios interesses criativos. E o meu outro TED Talk, eu fiz uma referência e chamei de Escolas Matam a Aprendizagem. Menos focado meu em criatividade, mais focado na gula, na vontade, na sede de aprender. Enfim. Olha isso aqui. No fim das contas, the bottom line é o seguinte: se você não está no controle da sua aprendizagem, você não vai aprender. Isso vem na parada, que é a última coisa aqui desse gráfico de 2012. Alguns estados americanos adotaram um novo tipo de currículo que inclui Student-Centered Learning, aprendizado centrado no estudante. Isso parece meio óbvio, mas a vida inteira o protagonista da educação foi o professor. Professor é o protagonista da parada. Os alunos são meio que peças ali secundárias, né? Na verdade, o aluno tem que ser o protagonista da aprendizagem. O professor é o assistente. Luverson, não estou muito preconceito. Claro. Mas aí, Luverson, não desiste. Porque a sua primeira conversa sobre criatividade houve resistência, claro, né? Diretora de escola com 30 anos de experiência fazendo de um jeito. E aí veio o cabo aí com a conversa mole. Agora, Lilvason, você fez o primeiro impacto. A meta agora é 120 impactos. Radiou, papai. 120 chutei esse número, mas assim, o que eu estou dizendo é, não desista, porque, cara, para mudar a forma de pensar de um ser humano, é hard work, papai. É realmente, não é numa lapada só, não é assistindo um vídeo. O curso de reaprendizagem é o começo. É o começo. Não é o fim, é o começo. Paula, encontrei com meu pai sobre o curso, ele entendeu o que é. O aluno é o protagonista, o professor instrumento, sim. Vou dar duas inscrições do RC para ela de presente, Luverson. Mas é preciso, antes mesmo, até para dar inscrição para ela, elas é preciso alinhamento, é preciso clareza delas e preciso que elas estejam. Não adianta dar se elas estão. Ah, isso aqui não funciona. Elas têm que estar pelo menos assim. Interessante ver essa conversa, sabe? A pessoa tem que estar pelo menos desconfiada, assim, desconfiada positivamente, né? Eu fui pro Brasil. Todo mundo pediu para dançar com o Roberto Leal. Você vai estar nessa timeline futuramente. Ramon. Eu era criativo e não sabia. Isso é um bloqueio. Perfeito, Camila. Todos nós. Não era você que era criativa, Camila. Todos nós éramos criativos. Por isso, o meu curso é reaprendizagem criativa. É exatamente para as pessoas. Caralho! E assim, o meu curso, ele é baseado em nove grandes pilares, nove grandes bloqueios. Eu não gosto muito da palavra bloqueio, sabia? É um termo que eu uso, mas eu não gosto, acho meio negativo, enfim. Nove grandes aberturas, bloqueios, aberturas. Nove grandes aberturas e na verdade, não quer dizer que todo mundo vai se identificar com as nove, não. Basta uma. Basta uma que pega de jeito em você, que nossa educação precisa mudar. Livro vai lá e faz, Paula, demais. Palestra de empreendedorismo criativo, Rafael, massa. Sofri muito bullying quando eu era criança, Camila. Pois é. Todo mundo sofreu um pouco. Chamo de método da Prússia. Perfeito, Paulo, método prussiano. A Prússia nem existe mais, obrigado. Bom dia. Acho que deveria haver uma forma de despertar os professores da importância do ensino criticado nas escolas. Camila, por isso que eu criei esse programa que a gente dá bolsas de 90% para professores e por isso que eu estava na Secretaria de Educação iniciando um contato. Mas eu acho que o primeiro passo não é ensinar a criatividade nas escolas. As crianças não precisam. Isso é importante. As crianças não precisam de aula de criatividade. As crianças não precisam de aula de criatividade. As crianças não precisam. Quem precisa são os adultos. As crianças, elas já têm a criatividade natural. Os adultos que têm que aprender para não atrapalharem. O que o adulto precisa fazer para a criança se desenvolver criatividade é não atrapalhar. É só isso. Então, a gente já teve nas últimas quatro turmas Eu diria que, chutando, tá? Uns 300 professores. É, a gente tem 3 mil alunos. Normalmente a gente abre 10% professor. Lá nas primeiras turmas não tinha, mas 250 professores até agora fizeram o curso. E com esse contato que surgiu com a secretaria, primeiro contato, primeiro passo. Não adianta, da próxima semana. E aí, como é que tá a secretaria? Daqui a 2 anos. Pergunta. Não, assim, small steps, baby steps. O importante é estar indo para frente. Boa ideia, Anderson. Começar a criar conteúdo focado em professores, sim. Começar a criar conteúdo focado em professores e, inclusive, eu posso sugerir para esse conteúdo ser compartilhado também lá na intranet da Secretaria de Educação. Mas assim, fiquei. E na secretaria ontem foi. Caralho! Foi foda. Patrícia, o Pax era gigante. Tem que mudar currículo e modo de avaliação. Sim. Aí. Cara, eu não. O pessoal tira onda assim. Ah, ministro da Educação. Sinceramente, eu não queria ser ministro da educação. Eu queria ser o conselheiro de criatividade do ministro da educação. Porque ser ministro da educação é bonito, mas tem um ônus. Nem estou falando do momento do Brasil. Qualquer momento, né? Tem que roer uns ossos que eu não sei se eu quero roer. E assim, não me vejo também participando da construção do novo currículo. Cara, eu gostaria de enlouquecer a mente dos pedagogos e professores e deixar que eles façam o novo currículo, sabe? Não estou me fechando, claro. Gostaria de participar, mas estaria muito feliz já em poder enlouquecer a cabeça. Porfírio, legal, Porfírio. Rádio Papai 3, professores. A gente vem fazendo esse trabalho com professores já há 4 turmas, mas estamos só no começo. Ainda tem muitas ideias de ações. A gente, na verdade, a gente tá só no começo, mas assim, literalmente. Se fosse um jogo de futebol, a nossa relação com os professores e impacto, ela está nos 5 minutos do primeiro tempo. Nos 5 minutos do primeiro tempo. E tem muita coisa que precisa. Primeiro, uma coisa importante. Que eu acho que existe. É fato. Tem que ser falado. Existe um vitimismo muito grande, um pensamento de vítima. Os professores, eles têm condições muito difíceis de remuneração e de condições de trabalho, mas nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada justifica vitimismo. Nada, nada, nada, nada. Nada. Vitimismo é, ai, eu sou vítima do sistema, ah, não sei o quê. Não, você não é vítima porque você tomou a decisão de entrar no sistema. Você tomou a decisão de entrar. E o pensamento de vítima, ele não ajuda em nada. Ele não ajuda em nada. Ele apenas paralisa. O pensamento de protagonismo é, em vez de falar eu sou vítima do sistema, o que eu posso fazer para contribuir com uma areia na mudança do sistema? Essa é a pergunta que vale. Hugo, perfeito, Hugo. O adulto precisa se reinventar para atender os jovens. Perfeito. Essa é a resumo da minha visão. Eu vejo pessoas assim, ah, Murilo, eu quero só o cri-cri-cri. Não, não tem só o cri-cri. Pelo menos por enquanto não tem. Por quê? Porque não adianta. Tem que ter. Você se transformar primeiro. Não, eu tenho filho, quero o cri-cri. Eu não estou com tempo agora para fazer o reaprendizagem criativa todo, quero só o cri-cri. Não. Não funciona. O reaprendizagem funciona sem o cri-cri. Mas o cri-cri não sem o reaprendizagem. Porque a reaprendizagem é a base. Tudo começa em você. Antes de querer transformar os outros, tem que transformar você. Dion Clay. Legal, Dion Clay. Tchau, caixinha que me aprisionava. Legal. Pode ter certeza. Porfírio, obrigado, Porfírio. Porra, Porfírio, obrigado mesmo, viu? Eu vejo você bastante engajado aí e tal. Obrigado mesmo, assim, mesmo, mesmo, não é? Obrigado por falar, não. É obrigado, gratidão. É, assim como várias pessoas daqui, né? Luverson também, brother. E as Patrícias. A gente subestima a estrutura de administração pública. Empresas gigantes. Que muitas vezes no privado não lembram. Empresas que o produto deles é bem-estar. Perfeito, Luverson. Cara, eu hoje em dia eu vejo o mundo público. Assim, a gente cansou um pouco, né, da putaria do mundo público, agora com esse mundo de corrupção. E é inegável que o mundo público funciona num ritmo diferente. Isso não é sacanagem. A Secretaria de Educação, achei do caralho a intranet. Mas é inegável que você percebe que é uma organização que funciona num ritmo diferente. E tem que aceitar, tudo bem. Em vez de, ah, sei o quê, podia ser mais assim, podia não. O que é que você pode fazer para ser mais assim? Acreditar no caminho para crescer a humanidade. Sim, Camila, perfeito. Concordo muito. Esse assunto bullying é um assunto preocupante. É um assunto que eu nunca estudei muito. Não falo muito porque não conheço a realidade. Então, não gosto de falar sem conhecer muita realidade. Nada justifica vitimismo. Vai colocar isso agora no Facebook? Eu vou colocar. Quando eu começar a produzir mais conteúdo, tem que separar perfeito, Luverson. A administração pública de política. Interfere sim, mas. Dentro de uma secretaria dessa, existe uma política ocorrendo lá no topo, mas é pontinha. Embaixo existe uma empresa pública que tem que ser administrada, gerida, comandada, liderada e por aí vai. Tem uma questão política, Patrícia dizendo, concordo sobre o vitimismo. Sou professora, não trabalho no setor público. Uma questão política, atingimento de metas. Não, claro, tem questões políticas, não há dúvidas que tem questão por questões políticas. Não há dúvida que tem questões políticas. Tem dúvida. O bullying trava critério de qualquer um. As principais vítimas de bullying são os professores. É, esse assunto eu não conheço muito, mas assim, a gente teria que entrar mais na raiz do problema, cavar um pouco mais. Porque eu acredito também que. Se o professor, e é difícil reverter um processo que já está descambado, não é impossível, mas é difícil, mas é menos difícil começar direito um processo do zero, né? Crianças pequenas e tal. Não que seja possível reverter um processo já adiantado, mas eu vejo que o professor que comandar uma turma com uma atmosfera de liberdade, de pensamento criativo, de engajamento, de diversão, de brincadeira, que tornou o aprendizado tesão, que fazer as crianças, eu quero ir para a sala, escola, não quero voltar da escola, não só pelo brincar, mas pelo aprender. É difícil, mas eu não consigo visualizar uma atmosfera dessa com bullying. Repito, respeito, cara. Como é que uma criança vai respeitar a outra? e respeitar o professor, se ela, in the first place, não é respeitada? A nossa forma de educar é baseada no desrespeito à criança, no desrespeito aos interesses dela. É capaz da criança querer pedir para ir no banheiro, para você falar, agora não. Você imaginou como isso ocorre, ocorreu e continua ocorrendo? E como é bizarro um ser humano falar, professora, posso ir no banheiro? Agora não. Só quando acabar isso aqui. Não existe liberdade para mijar. Isso é um exemplo assim. Enfim, e aí? Esse desrespeito é um desrespeito a quem quer mijar. Esse desrespeito gera desrespeito. Você me desrespeitou a minha uretra, né, uretra que você assistiu? Você desrespeitou a minha uretra, eu vou desrespeitar o seu nariz que é feio. E aí vou fazer bullying com o seu nariz. É mais ou menos assim. Bullying é aquilo que amedronta, congela, impede a fazer coisas muito mais sérias do que falar do nariz de alguém. João, foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Eu acho que falar no nariz pode ser bullying, sim. Tem uma campanha que eu vi interessante da empresa de creme para pele dizendo que espinhas na pele são motivos, podem ser motivos de depressão de uma criança, sim. Não podemos desvalorizar o poder negativo de uma espinha do bullying a uma espinha no nariz. Sim, tem várias camadas. Eu não falei que ia dar o exemplo mais complexo de bullying, não. Pelo contrário, acho melhor até dar um exemplo mais simples. Mostrar uma coisa simples. Uma pessoa que tem um problema de espinha no nariz, ela pode ser a vida inteira tirada a onda por causa disso. É. Então, são muitas camadas, né? Uma das únicas negras da sala do colégio, a Débora. Tem várias camadas de bullying. Mas eu acho importante que no bullying não é só o bullying de sexualidade nem de raça. Tem muitas. É uma grande régua de bullying, né? Chegando até os lados mais criminais de violência física. É qualquer tipo de distúrbio emocional, e aí o preconceito retrocede o pensamento da sociedade. Bullying é a mesma coisa, discrimina a vida de alguém. Poderia ter ficado traumatizado, até mesmo uma cirurgia. Sim, claro, qualquer tipo de. O bullying é um desrespeito. Acho que é um desrespeito que pode acontecer no nível de desrespeito pequeno, no nível criminal profundo. Legal. Galera, 8 horas já, cheguei atrasado, ficou um pouco mais. Bom dia, tenha um bom dia. Hoje eu venho para Porto Alegre. Se tem algum aluno aqui de Porto Alegre, hoje vai ter encontro com os alunos, Radio Filhote. Uma coisa que estou fazendo cada vez mais, de ir às cidades e me encontrar no happy hour só com os alunos do curso, uma coisa mais íntima, para trocar ideia, para conversar, para poder ouvir mais próximo cada um. Então, hoje à noite em Porto Alegre. Amanhã eu faço palestra na Feira Brasileira do Varejo, lá em Porto Alegre. Evento gigante, massa. E amanhã estamos de volta aqui. Cheiro, Alessandra. E ó, hoje encerram inscrições do curso, hein? Turma 7. A turma 7 está com uma inovação na precificação, na forma de pagamento. Não sabemos se isso vai se manter. Outras turmas, então aproveite essa oportunidade. O Cri-Cri vai estar masterizado. A gente vai dar um presente para quem se inscrever nessa turma. Surgiu ontem. Você vai ganhar o meu próximo curso que eu vou lançar ainda esse ano, que é um curso chamado Desconstruindo Apresentações. É um curso em que eu peguei quatro apresentações minhas que eu considero masterpieces, obras-primas minhas, na minha visão, que são dois TED Talks, o Life as a Service e o Escolas Matam Aprendizagem, e dois discursos,